Irmão, Deus quer, a cada estágio da nossa vida, nos mostrar coisas novas. E de 96 para cá, eu não tenho conta de quantas vezes Deus me chamou para falar: não, isso eu não quero. Mas por que, Senhor? Isso, mas eu não quero. Eu estava almoçando com um empresário americano, onde a organização dele está presente em 176 países do mundo. E eu falei assim: esta é a minha oportunidade de colocar para ele alguns projetos e deslanchar com esses projetos. E é tudo que Deus quer, coisa enorme, coisa maravilhosa para o reino. E o Espírito de Deus falou comigo: não fale nada. Mas isso, Deus falando para não falar nada. Senhor, não fale nada. E eu fui naquela angústia, naquela... Mas eu não estou entendendo, gente. Tem um negócio no meu coração, meu espírito está remexendo aqui. E é Deus que está falando comigo. Eu sei que eu não posso falar nada. Não estou em paz. Não estou em paz. Eu não posso falar sobre isso. Mas Deus, o que, que é isso? Mas por que, que não fala? Não fale. Então eu fiz uma oração. Tá bom, Deus. Eu não vou falar. Está resolvido. Eu não vou falar. Mas eu quero te perguntar por quê? O Senhor falou comigo: filho, mais importante para mim é saber que você vai me obedecer simplesmente porque eu disse não. Porque você confia que eu tenho o melhor para você. Eu posso te explicar tintim por que que eu estou te dando esse comando, e eu tenho todas as explicações. Mas melhor ainda é se você simplesmente desejar me obedecer porque me ama, confia que eu tenho o melhor para você. Eu falei assim: tá bom, Senhor. Está bom. É o suficiente. Hoje eu entendo aonde é que estaria o meu caminho se aquilo que eu achava que era o projeto de Deus para a minha vida, se eu tivesse insistido nele. Naquele dia, o Senhor estava falando comigo: eu quero que você se consagre um pouco mais. Eu quero que você entregue no altar algumas coisas que são preciosas para você, mas que eu não tenho para você. E que se você guardar para você, se tornarão coisas condenadas. Você vai rodar o resto da vida. Você vai caminhar. Josué ia levar o povo. Iam entrar na terra prometida. Iam fazer a nação. Mas Deus tinha falado com eles: mas eu não vou com vocês. Senhor, nós vamos entrar em 21 dias de consagração para que a gente se torne, nestes 21 dias, mais sensível ainda à voz do teu Espírito. Não queremos inventar coisas, não queremos descobrir algo onde não existe nada, mas queremos ouvir a tua voz naquilo que o Senhor quiser falar com cada um de nós. Filho, isso aqui você está achando que está tudo bem, isso aqui eu não quero na sua vida mais. Filho, isso que você está guardando, eu não queria em momento algum na sua vida. Filho, isso aqui na sua vida está perturbando toda a nação. Mas, Senhor, até hoje eu não achava. Eu sei, filho, que você não achava até agora. Mas daqui para frente eu estou querendo te colocar numa outra dimensão. Numa outra dimensão. Não é melhor do que ninguém, mas vai ser na dimensão que eu tenho para você. E se você estiver no centro da minha vontade, então todas as coisas fluirão. Fluirão abundantemente. Buscamos tanto saber a vontade do Senhor. Pedimos tanto a Deus para nos mostrar como fazer, o que fazer, mas geralmente é porque nós já temos em mente algum projeto. Mas o Senhor nos chama para 21 dias de consagração, de abrir mão de algumas coisas, estarmos mais sensíveis à sua voz, para que ele nos fale não o que nós temos que fazer, mas aquilo que ele quer que a gente deixe entregue no altar. Mudanças na vida. Mas é muito absurda essa mudança. Mas o Senhor vai confirmar. O Senhor vai mostrar o que é. Mas isso eu achava que não tinha nada a ver. Mas isso, gente, não é assim. Não é igreja, não é pastor, não é padre, não é homem, não é guia, não é livro, não é nada que vai dizer quem que deve fazer o quê, o que não deve, o que deve, o que não deve. É o Espírito de Deus que vai colocando no nosso coração: filho, eu não quero mais isso. Filho, eu não quero mais aquilo. Filho, muda isso. E todas as vezes que nós dedicamos um tempo de consagração, nós vemos Deus falando, movendo, instruindo, direcionando, e é um tempo precioso. Você e eu não precisamos ter motivos. Ah, eu tenho mesmo, eu tenho alguma coisa na minha vida que eu precisava mesmo que Deus resolvesse. Não, não é isso. Não precisamos ter motivos. Os motivos que nós já sabemos, nós já podemos deixar lá no altar do Senhor e acabou. 21 dias de consagração, para que o Senhor nos revele coisas que nós não sabemos. Coisas que estão ocultas. Acã provavelmente não sabia que a batalha perdida era por causa do pecado dele. Ele talvez até soubesse que tinha feito algo errado, que o Senhor tinha pedido, mas ele falou assim: não é assim, não tem nada a ver, não. Ô Senhor, olha, desculpa, mas o Senhor se enganou aí, não é assim, deixa comigo. Mas Acã provavelmente não sabia que aquela batalha pequenininha perdida era por causa de algo que o Senhor não queria e que estava na vida dele. Ele não sabia. E teve que sofrer as consequências. 21 dias de consagração para o Senhor falar comigo e com você algumas coisas que ele quer que sejam mudadas na minha vida, no meu proceder, nas minhas atitudes, no que eu tenho feito de bom, coisas que ele não quer mais. Ou porque ele já havia condenado e eu não estou enxergando. Ou porque ele simplesmente não quer mais na nossa vida. Irmão, depois que o povo se consagrou ao Senhor, aquela cidadezinha pequenininha, aquela batalha pequenininha foi vencida. As nossas guerras, as nossas batalhas pessoais, familiares, pequenininhas, que a gente pode ir empurrando com a barriga, serão vencidas na medida em que nos consagramos ao Senhor. Fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Não sou eu, mas é você que vai determinar a intensidade dessa sua oração. Não sou eu, mas é Deus que vai contemplar e receber a intensidade da tua oração, do teu propósito. O povo estava triste por causa da batalha perdida, mas o povo nunca imaginava o motivo. Talvez você e eu estejamos tristes por alguma questão pessoal, estejamos aflitos, ansiosos, desejosos, em dúvida. Talvez estejamos displicentes, cegos para algumas coisas. Mas não cabe a nós identificar nada agora. Nossa função é só esta: consagrai-vos. Porque eu vou mostrar. Permanecei diante da arca, porque eu vou mostrar. Quero convidar aqueles irmãos que querem realmente entrar em 21 dias de consagração, com algumas características. Não se levante ainda, espere, por favor. Aqueles irmãos que querem colocar diante do Senhor um dia de jejum por semana, dois, três, toda manhã, ou toda tarde, ou toda noite, um jejum diante do Senhor. Aqueles irmãos que aceitam o desafio de nós passarmos 21 dias com a nossa televisão completamente desligada. É claro que se você mora numa casa onde tem irmãos, pais, você não vai poder impor isso na sua casa. Mas você terá condições de, não, eu me desliguei de televisão por 21 dias, até o dia 10 de julho. Para quê? Para que eu me torne mais sensível às coisas do Espírito, diminuindo a influência das coisas deste mundo, da alma, da mente. Só por isso. Não, mas eu assisto, é coisa simples, não tem muita... Não, é só jornal. Não, Senhor, não é porque está errado assistir televisão, é porque eu estou decidindo 21 dias diferentes de consagração, e isso vai me ajudar a fazer destes dias, dias especiais. O jejum vai me ajudar a fazer destes dias, dias especiais. Talvez o Espírito de Deus te dirija em alguns outros procedimentos que caracterizarão 21 dias de consagração. Mas há um deles, se falamos da eliminação da televisão, temos que falar também da ocupação de um tempo especial. Eu vou estabelecer nesses 21 dias um horário, um momento, um lugar de altar. Dentro do quarto, do banheiro, não importa. Vou colocar o relógio para despertar, o celular para despertar, tal hora. E naquela hora em que ele despertar, eu paro tudo e vou para diante de Deus. Não tenho o que falar, mas vou para diante de Deus. Não sei o que falar com Deus, mas me ajoelho ali e começo a adorá-lo. E digo a Ele, eu estou aqui, porque são 21 dias. Me revela. Me mostra o que o Senhor quer. Se você aceita o desafio, que terá influência na tua vida pessoal, familiar, terá influência multiplicada aqui para nós como igreja local, e mais multiplicada ainda para a igreja nesta cidade, na terra, para o corpo de Cristo. E continuamos olhando e vamos ver influências imensuráveis na vida de outras pessoas que serão abençoadas pela consagração da nossa vida, por coisas que Deus fará em nós e através de nós. Se você aceita o desafio diante do Senhor, você vai ficar de pé e vai começar a declarar ao Senhor quais são as características e os detalhes desse desafio. 21 dias de consagração. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nisso eu posso dizer com toda certeza, não tenho dúvida alguma de que é a voz dEle. Nos comandou a entrar em 21 dias de consagração, jejum, oração, busca. Não sou eu que vou perguntar a você o que você fez nesses 21 dias. Nenhum de nós precisamos propagar o que estamos fazendo, porque os frutos virão e eles falarão muito mais alto. Mas eu e você vamos estabelecer diante de Deus alguns parâmetros Não se perturbe, não se preocupe se você não conseguir cumprir. Na hora em que você descumprir, vá para a presença do Senhor e diga: Senhor, me perdoa, eu retomo minha aliança com o Senhor, me perdoa. Eu não queria descumprir, eu não queria falhar, Senhor, mas eu retomo minha consagração com o Senhor. Então não tenha medo de assumir diante do Senhor, estabeleça com Ele. Quero pedir a você que levante a sua voz e continue orando ao Senhor, conversando com Ele, falando em voz alta, desafiando o mundo espiritual, desafiando os poderes das trevas, toda cegueira, toda a intenção do inimigo de manter oculto debaixo da nossa tenda coisas que o Senhor não quer. Vão cair, Senhor, por terra todas as artimanhas do inimigo. Ficará revelado, Senhor, tudo aquilo na nossa vida que o Senhor quer que a gente deixe. Não são regras humanas, não são usos e costumes de uma religião, não são determinações de uma igreja local. É o teu Espírito Santo, para a manifestação da tua glória, que vai nos dar direcionamentos e nos fará vencer pequenas batalhas que não temos conseguido vencer. Nos mostrará por que elas não estão sendo vencidas. Questões com a família, procedimentos, palavras que foram ditas, atitudes que foram tomadas e que ficaram guardadas, estão lá enterradas debaixo da nossa tenda e são motivo de condenação, são motivo de estarmos perdendo outras batalhas que nem têm muito a ver com isso, mas o Senhor acaba liberando a sua ira para que a gente não continue caminhando no engano. Senhor, nós não estamos nem vendo, nós não estamos nem colocando as lutas e as batalhas que perdemos diante do Senhor, nós só estamos colocando numa condição de humildade, numa posição de servos, de filhos, de escravos teus, livremente escravos do Senhor, servos do Senhor, queremos te servir de livre e espontânea vontade, e somos filhos. E nós nos colocamos diante do Senhor porque entendemos que é necessário, mesmo que tudo esteja andando bem, é necessário nós pararmos para um tempo de consagração, um tempo em que o Senhor vai nos mostrar muitas coisas. Mantenha folha e papel, lápis e caneta perto da sua Bíblia, porque Deus vai falar com você. Deus vai mostrar a você, Deus vai enumerar detalhes a mim e a você. Estamos debaixo do temor da tua presença, Senhor. Não estamos orando ao Senhor porque tem alguma coisa errada e grave acontecendo, porque estamos morrendo de medo de alguma coisa. Estamos diante do Senhor porque a tua palavra nos declarou nesta noite: eu preciso que o meu povo, a cada período no percurso desta terra, se consagre, porque amanhã eu farei maravilhas. Levante as suas mãos a Ele e glorifique ao Senhor. Levante a sua voz e glorifique ao Senhor.